assim é possível avistar que tudo é feito de acaso. É caso você queira saber, às vezes é preciso diagnosticar a causa. Abrem-se feridas que aumentam com o tempo. O tempo passa como no purgatório. Faltam vidas. Tento entender, viver, solucionar o problema. Abrem-se feridas como se nunca fossem fechar e fecham a porta na nossa cara. Usam, abusam, pois mandam. Serão eles deuses? Portadores da cura para as feridas da terra? Ó agropecuária, o que lhe falta é a humanidade. Sei que não passou em branco, mas peço pra levar em consideração as coisas atemporais que moram nas ideias loucas, mas temo em se esconder atrás do ego, e o ego atrás de mim, eu e a traição. Atrás do ego, o ego atrás de mim, eu e a traição. Lei na camon, sex I know, she left me roses by the stairs. Surprises, let me know she cares. Say it and so I will not go. Turn the lights off, carry me home. Say it and so I will not go. Turn the lights off, carry me home. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, branco, mas peço pra levar em consideração as coisas atemporais que moram nas ideias loucas, mas temo em se esconder atrás do ego, o ego atrás de mim, e eu e a traição. Atrás do ego, o ego atrás de mim, e eu e a traição. É princípio básico para todos aqueles que almejam a liberdade de radiodifusão, o apoio a toda luta legítima pelo direito de se comunicar. É na troca de um artista para o outro, onde o microfone não tem posse e é apenas um canal por onde flui a arte livre, que o movimento nefelista consolida seu segundo sarau na Praça dos Estudantes, em Campo Grande. Na Zona Oeste do Rio, resiste nessa guerrilha a produção cultural independente em pessoas como eu e como você. Fique com o Márcio, o segundo sarau nefilista. Na Rádio Interferência. Rádio Livre. Traição. Eu não lembro. Ouvi muito bem, né? Ai, caralho, cara. Primeiro se chama Traga de Volta a Minha Manhã. Noite noturna, soturna, feita de preços, pressas, preces. Noite infinita, sombria, feita de silêncios, sons, solidões. Olho para o céu e ouço a voz de uma estrela. Por favor, quero logo que amanheça. Trabalho inútil esse de iluminar a escuridão. Quero poder logo sair dessa prisão. Traga de volta minha manhã, para que a minha luz possa se juntar às outras. Traga de volta minha manhã. Por mais que eu brilhe, na noite não há por quem luzir. Por isso não invejo o sol, tão brilhante, mas tão solitário. Guardo então minha luz para quando amanhã chegar. Aí, enfim, tudo será claro, haverá luz para todos, mesmo que ninguém sequer possa me enxergar. Você está ouvindo Rádio Interferência, uma rádio livre em meio à mídia presa. Largue suas cartas e vá ver o mundo. Deixa a maré guiar sua própria busca. E eu não paro de te observar. Como às vezes é tão insegura. Mas também quero te abraçar. Qualquer chuva, o tênis está por aí, cara. Ah, tá ali. Eu peguei ele lá. Largue suas cartas e vá ver o céu. Seus mistérios me fizeram ver que tudo é real. E é simples, mas é gostoso. E eu não paro de te observar. Você é tão bonita. Mas também quero te abraçar. Te proteger da vida. Não é tão otimista. Amigos, sempre vêm e vão, mas nunca se sabe quando vão e vêm de volta. Decadência, não é preciso dizer nada mais. As palavras caem e se fragmentam com as lembranças. Os cacos materializam toda a enorme distância de laços que agora já descansam em paz. Vai sem medo de errar. assim. Pra mim e pra você. O dia clarear, Caralho, sou muito bacana. Caralho, sou muito bacana. Caralho, sou muito bacana. Caralho, sou muito bacana. ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão. Esta pantera, sim, foi tua única companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, porque o homem que nessa terra miserável vive entre feras, sente inevitável vontade de também ser uma fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera de um escarro. E se alguém causa ainda pena a tua chaga, apetreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Pra todo mundo que eu tô apaixonada. Hoje eu encontrei o meu amor. Encontrei o meu amor. Num abraço, num olhar, numa atmosfera que só a gente entende. Hoje eu encontrei o meu amor. Sem sala de espera, sem hora marcada, sem recadinho no Facebook. Eu encontrei o meu amor. Acabou no grito, na surra de Deus. Mas que sou matéria de novo, brilhando, sem volta, sem remorsos. Esqueci de memória, eis que de um novo ciclo que me fez surgiu eu, mas nova vítima da terra. Gastar um dia sem pensar na onda do graça pra gastar. Maria virou fumaça pra gastar. Social se chama pária. Sou o verdadeiro pária, nada me repara. Vivendo e andando desolado, isso é tudo que me é dado. Passo por viadutos, avenidas, todas movimentadas, bem construídas. Vejo a tudo e a todos a gente, enquanto a calçada olha pra mim e mente. Balbucia palavras ininteligíveis, soltando letras no ar. Tento ler com os óculos, mas só o cachimbo me faz enxergar. Ela, a calçada, dizia que toda aquela cidade era minha e que era por isso que eu tudo podia. Poder total de ir e vir, o que quase ninguém ali tinha. Vagar como um andarilho, sem nunca realmente sair do lugar. Aprisionaram todos eles em suas liberdades, enquanto eu estou livre na minha prisão. Acenderia o meu cachimbo mais uma vez, só mais uma vez, se o policial não o tivesse chutado da minha mão. E depois... Estou sendo levado para um abrigo. E depois, quando me perguntam por que mesmo assim eu volto para a rua, não entendem quando eu respondo que o cachimbo é meu único amigo. Hoje a noite vai cantar para nós. As luzes da cidade vão se apagar e o único brilho vai ser o luar. Hoje a noite vai cantar sobre nós e ao amanhecer vou escrever um poema assistindo você sonhar. Somos nós, os simplórios, os sonhadores unidos, salvando nossa terra da realidade a nós imposta. Somos simples artistas, somos agentes da mudança, querendo tornar a cultura que possuímos um bem comum a todos aqueles que a desconhecem. Nunca para sobrepujar, não, o fim é sempre agregar, porque é da mistura que nasce a beleza do tudo. E o que é o povo brasileiro, senão o eterno resgate da mistura, na mistura e assim até o fim dos tempos? Nós temos a característica de sermos mestiços. Nós somos filhos de toda essa gente sofrida e linda que passou por aqui. Somos as crianças que cresceram com um sem número de influências. Somos artistas simples do cotidiano, com nossas pequenas e mirabolantes histórias sobre tudo isso que é estar vivo. E mais que isso, queremos compartilhar, dar esse espaço para todos os filhos da nuvem que aqui estão e não estão sendo ouvidos. A nossa cara é esta. Somos artistas dos mais variados tipos, cada um com sua particularidade. Somos os filhos da nuvem. Somos nefelibatas. Dê uma chance pro nosso luar. Desses tu, soltares o pé no chão rachado, aquele mesmo chão por mim foi pisado, ainda por guri. Eu que me devolvo ainda inteiro, nos canaviais de Santa Lúcia, rasgando fino fruto com espada minha, cravo-lhe os dentes. Sugo suco puro doce, na cana que se arrepia. era puro, era cana cama nossa. Que no regaço do vale, o teu corpo de cabrocha bonita arredondava tudo que em ti morava. O pelo, pele farta de uma carne macia. Carne sua, carne minha. E no misturar disso tudo, o que se nasce deste chão do Recife é o desabrochar da poesia. Tanta gente com esse que me fez parecer não ser gente ainda, não ter sido gente nunca tanto assim. Ah, eu conheci tanta coisa linda, tanta coisa que eu nunca pude ver, por querer, dever, querer ser. Sempre afina, busca camadas de ouro sobre o sol do deserto, vitrine de fórmula, farinha de bolo, receita de vida, prisão de nós todos, prisão de nós todos. Ah, eu conheci tanta gente linda, tanta gente, tanta gente, tão mais do que eu poderia crer que existia. Na vida eu conheci. Na vida eu conheci tanta coisa foda, tanta gente grande, como querendo ser criança, de ciranda de roda, de ciranda de roda. Se eu rodei tão pouco do mundo, quase tudo que eu conheci, tanta gente linda, e me apaixonei pelo mundo, e eu tudo que sou conheci, minha própria vida, e a própria vida que ela pode ser. Ficavam outra vez de casamentos arranjados, suportavam, algumas fugiam, outras cortavam a ideia de ser sexo frágil, cortavam a orelha dos seus amantes e fugiam com mais terno, subalterno. Por quê? Lê do engano de quem diz que a felicidade é bela. Não há beleza na felicidade. Ela cria beleza naqueles que contagia, mas ela por si só não tem beleza alguma. A beleza da tristeza, que é a prova dos sentimentos humanos. Felicidade sentimos sem nem sentir, e quando vemos a tristeza já passou a existir. A felicidade, feinha, tadinha, passa despercebida. A tristeza vem chamando a atenção, todos os olhos se viram para ela. A tristeza ganha lágrimas de presente por toda a sua beleza. A felicidade só nota um pão ausente. Vida ingrata da felicidade, que é explorada e que da tristeza só ganha só inimizade. Vida fácil da tristeza, não há quem não a conheça ou quem a esqueça. Como fosse o par, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. Fica já causei assombro. Pois os que meus na sombra, os que não foram irmão, ficaram. E quando os pés não tocam mais o chão, eles são eu comigo. Amargo é o dom de não, sem tempo pra fazer silêncio se entender. Já fui, mas no chão sombra te faço. Fui balão e sombra já fiz, mas andei. Por isso perdão te pedi. Os que meus na sombra, os que não foram irmão, ficaram. E quando os pés não tocam mais o chão, eles são eu comigo. Amargo é o dom de não, sem tempo pra fazer silêncio se entender. Já fui, mas no chão sombra te faço. Fui balão e sombra já fiz, mas andei. Por isso ainda penso em seguir. Liberdade de arte, de comunicação e de experimentação, seja livre. 91,5 FM. Daria pra fazer. Lá é um lugar bacana, tipo assim, o pessoal que mora lá. Pão com leite e mel é o que levo pra você. Toma o seu café e deixa eu lhe dizer. Escrevo em um papel branco notícias de um futuro distante e que traço linhas cortadas para lhe contar que quero sorrir com o sol cantar que não existe mesmo chorar. Dararum, dararum, dararum. Cheirando a sorte de um dia que ainda vai chegar. E o mesmo momento à espera de cada canto em seu lugar. A noite sorri com a gente, mesmo quando deve chorar. A tristeza é apenas um dom pra quem sabe desviar. Deixo pra sempre amor, não quero ver o depois. Vamos rodopiar no dararum, dararum, dararum. Barabarum, barabarum, dararum, dararum, dararum, dararum. 91.50, Guerrilha da Liberdade. De onde vem a nossa alegria? Será que posso ser o seu grande amor? A minha moça, eu peço por favor. Lá na nossa casa tem uma flor que sempre brilha quando você passa. Fica cheia de graça por estar por perto. Lá no fim do dia nos vejo aplaudindo o pôr do sol, só pra agradecer. Será que vejo alguém sabendo me mostrar de onde vem a nossa alegria? Será que posso ser o seu grande amor? A minha moça, eu peço por favor. Será que vejo alguém sabendo me mostrar de onde vem a nossa alegria? Será que posso ser o seu grande amor? A minha moça, eu peço por favor. Você ouviu agora Cadu na Baleia pela Rádio Interferência, ao vivo ou pelo podcast na internet. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais.